Está começando o Gramofone Surreal. Estou aqui com Dimitri Cosma. Fala aí, Dimitri. Diz oi, olá, pessoal. Olá, meus queridos. Meu querido. Olha, vocês ouviram uma voz feminina. Quem é? Quem seria? Oh, e agora a quem? A nova Surreal. Drama. Se apresente, minha querida. Eu, Elaine Thresh Oliveira. Meu querido. Como veja bem, todos? Não confundam trash, amigos. Ouvintes. É diferente, trash, boa observação. Trash, olha, T-R-A-S-H é uma coisa, trash. Agora, thrash, é T-H-R-A-S-H é outra coisa. Ah, isso que é um inglês bonito, repete, por favor. Thrash. Olha que bonito. Também não confunda thrash com fresh. Certo? É, porque isso é coisa de baitola, esse negócio de fresh, essa coisa baitola. Fresh é fresco. É. Fresco mesmo. Já Flash é o The Flash. The Flash. E agora não tem mais no Android. O Android aboliu o Flash também. Android Steve Jobs Flash. Estava certo. O querido o Flash amor não presta. De Júlio. No more Flash. No Júlio more Flash. Que tem um altar, altar no more Flash for Jobs. iPhone. No more Flash for Android. Exatamente. Então nem, vamos lá. Nem for iPhone, nem for iGramophone. Nem for Gramophone. iGramophone surreal. Então vamos quem lá. Quem sabe? Elaine, bem-vinda ao Gramofone Surreal. Muito grata. Vai ser um episódio especial, porque vai ser um episódio todo dedicado... Ao metal. Ao metal. É um episódio... Metal. É o episódio surreal da Elaine, não é verdade? Não era pra ser um arroto. Desculpa a minha intenção. Era pra ser um urso, né? Tudo bem. Pode ser também. Ok. É o episódio surreal da Elaine, né? Uhum. Esse episódio especial dela. Isso, é uma episódio... A introdução à Elaine. Exato. Como assim? Ninguém vai introduzir nada de introdução na minha não, pessoa. Não, o nível Troca. Da coisa aqui. Então, é o episódio de bem-vinda, Elaine. É. Certo? Vamos ser gentil. Vamos ser gentis. Welcome, Elaine. Quem é esse Welcome? Nós paramos de ter o é a velha piada do Maguila. Santos, né? Não, Maguila. É do Maguila? Mas enfim, deixa a piada pra lá. Oh. Vamos partir pras músicas. Uhum. Elaine, vamos já começa aí, diz aí. Você que manda, você que comanda eu, o programa aí, banda, esse é o programa. Uma música e a gente já vamos toca embora, aí. Vamos embora, podia ir embora, até deixa a Elaine aí. Falando sozinho, uma rola. Deixa ela, não. Se vira aí. Eu vou indicar umas bandas brazucas que eu tive o maior prazer em conhecer pessoalmente. E acompanhar o trabalho deles ao longo desses anos todos, desde que eu comecei a apresentar o programa Metal Splash. Importante, o que é o Metal Splash? Metal Splash era um programa dedicado ao metal nacional, que era apresentado na Old TV. Ele voltará ao ar, mas de forma independente, sem vínculo nenhum com nenhuma emissora. Vai ser um programa totalmente reformulado e... Foi um programa assim, que enquanto eu estive na UTV, foi maravilhoso. Eu conheci diversas bandas, conheci diversos amigos, assim, pra vida toda. Pessoas que foram ver meus espetáculos, pessoas que me convidaram pra participar do clipe deles, como Raveland, por exemplo. E pessoas com as quais eu tive o prazer de começar a trabalhar, que é o caso da galera do Andragonia, que é a banda que eu vou citar primeiro. Que eles têm um estúdio, que é o Estúdio GR, que é lá em São Paulo, no metrô Tucuruvi. E essa banda, formada em São Paulo, em 2007, eles fazem um som na linha do progressivo. Então, a gente vai começar com uma pegadinha mais light. Olha pero no mucho, tá? Porque a música que eu escolhi pra ser apresentada hoje, ela tem uma carga mais, assim, densa, um pouco mais pesada, mas muito criativa. Então, vale a pena conhecer Andragonia, porque eles são incríveis, músicos de ótima qualidade, músicos humildes e... muito profissionais. Então, a música que eu escolhi é a Silent Scream. Silent Scream! Oh. Então vocês ouviram agora Andragonia com Silent Screams e depois The Fall com a banda Kamala. Bom, Andragonia, primeiro vou falar dos músicos, né, que nós ouvimos agora. O vocalista Ricardo Di Stefano, incrível. E o meu produtor musical, particularmente falando, que é o Thiago Larentes, que é o guitarrista. Cauê Leitão, o outro guitarrista. Yuri Boyadian, que é o baixista. E o Daniel Tsá, que é o baterista. Todos eles estão envolvidos com o Estúdio GR, no Tucuruvi. E qualquer dúvida, assim, querem conhecer mais sobre o som da banda, andragonia.net. Só um detalhezinho, pra quem não é de lá, Tucuruvi é em... São Paulo, São Brasil. Paulo capital, correto? Isso, São Paulo capital. É. E ouvimos também a música The Fall, da banda Kamala. Essa música é do álbum Fractal. A banda Kamala é de Campinas, interior de São Paulo, formada em 2003. Formada pelo Rafael Olmos, que é vocal e guitarrista. O Andreas Delm, que é um alemão super gente boa, que ele é o guitarrista. Aí tem também Diego Valente, que é do baixista, e o Nicolas Andrade, que é o baterista. Bom, pra saber mais sobre a banda, é Kamala 1, né, o número mesmo, 1.net. E essa banda também eu escolhi porque os músicos são, além de humildes, eles são profissionais e fazem um trabalho muito bacana. E se você procurar no YouTube, tem clipe também deles e vale a pena conferir. Muito bem, muito bem. Bom, vamos deixar de papo? Vamos lá. Vamos. Mais pedrada, né? Vamos lá, pauleira. Bom, Elane, como já ouvimos Kamala, começamos com a Dragoninha, que ela é prog. Agora depois ouvimos Kamala, que é trash, mas vamos continuar no trash. Em minha homenagem, trash. A banda Headfront, essa banda, gente, é uma curiosidade incrível. Essa banda tem... As performances de shows deles são magníficas, porque eles distribuem uma gelatina. Chama gelatina Headfront. Okay. É uma gelatina que é feita, obviamente, a mistura dela é com água, né, água quente, mas pra congelar, a segunda parte da gelatina é feita com cachaça. Opa! Gente, é uma gelatina... É a gelatina batizada. Olha que só! Essa gelatina... Não, esses caras são incríveis, eles fazem uma performance engraçada, eles têm um merchan muito divertido, eles interagem com o público, eles levam um boneco com a cara de algum personagem que eles não gostam, por exemplo, um Justin Bieber da vida, ou por exemplo, algum político, ou algum personagem que tipo, tá muito em voga e não era pra estar, tipo, a pessoa tá com cara, nossa, alegria, eles fazem um boneco e aí eles sussurram o boneco, eles fazem um boneco como se fosse um Judas. E no meio do show deles, eles jogam esse boneco pra plateia e a plateia que destrói com muito gosto esse bendito boneco com a cara do... Quer dizer que, além da música, é interessante também ver o show dos caras, não, porque tem um aspecto teatral, é isso aí? Exato. Muito a música bem. É incrível, os clipes são incríveis deles, mas gostoso mesmo é estar no show. Eles já fizeram uma turnê pela Europa, causaram na Europa, inclusive tocaram de cueca num dos shows com os holandeses, eles apostaram com os europeus lá que eles iam tocar de cueca e tocaram de cueca e meia, coisa mais broxante, mas em pleno frio europeu, eles tocaram. Cueca nada, eu queria ver tocar pelado. Não. Olha aí, o Dimitri querendo ver os outros pelados. Não, não quero pelado. Não, você vai pra lá. Pera aí, Dimitri, você quer ver alguma coisa balançando, Dimitri? Não, só vai pra lá. Dimitri, fã do Red Hot Chili Peppers, quando eles tocaram pelado. Eu quero ver se eles têm coragem de tocar pelado. Tem. Eita. Não duvide do Headfront. Então não vou ameaçar, não. Não ameaça. Sem ameaça. Bom, os músicos do Headfront são Oscar, meu grande amigo Oscar, Daniel, que é o baterista, Léo nos vocais, assim, super incrível, Mark no baixo e o Marcelo, ou também guitarrista. Agora a música que nós vamos ouvir do Headfront é Circle of Hate, do álbum Memories of War de 2010. Pra ouvir mais sobre Headfront, claro, headfront.com.br. E divirtam-se e... Vamos ouvir aí Círculo do Ódio. We'll be right back. Voltando aí com o gramofone surreal, a gente acabou de ouvir Headfront com Circle of Hate, também conhecido como Círculo do Ódio, e Command 6 com Before the Storm, conhecido como Antes da Tempestade. Olha aí, valeu, obrigado pelo tradutor. Tradutor. Opa, simultâneo. Muito bem, tradução simultânea. Ok, então, Command 6, essa banda também é de São Paulo, também é de thrash metal, é formada em 2008, e os músicos são Wash nos vocais, Bruno Luiz na guitarra, Atílio Negri na guitarra, Bugas é o baterista e o Johnny Haas é o baixista. myspace.com/command6. Command seria C-O-M-M-A-N-D e o número 6. Essa banda link é... no post. Link o numeral, é o numeral 6. Beleza. Muito bacana essa banda, vale a pena conferir, um trechão bem vigoroso. E agora vamos falar de uma outra banda que tá ligada com o Command 6, porque eles são como se fosse uma... Ah, na verdade, o thrash metal em São Paulo é uma união muito bacana, uma coisa assim... As bandas sempre... Não vou dizer que seria uma panelinha, né, claro, mas... As bandas, elas estão sempre próximas umas das outras. Se ajudando, se cooperando. Se ajudam, uma divulga a outra. Sempre vai uma no show da outra. Isso é importante, muito importante. É muito bacana, porque eles não são apenas bandas que precisam de público. Eles são público das bandas também. Isso é legal, são muito amigos. E a banda, a Trace, antigamente chamada Ace for Trace, mas já tinha um nome Ace for Trace registrado, então tiveram que mudar pra Trace. Então é uma banda de metalcore formada em 2007. E os músicos são... Na verdade, o Diego Prado, que é o vocal, ele acabou de sair da banda. Então a banda ainda tá em fase de escolher um novo vocal. Boa sorte pro Diego aí nos novos projetos dele. Mas tem o Alex Dizzi, que é o guitarrista. Fabrício Modesto, que é guitarra e voz. Rafa Palmciano, que é o baixista. E o Marcelo Campos, que eu chamo ele de mafioso. Olha aí. Por que será? Não, é porque o perfil dele no Facebook tem uma cara assim, de uma foto assim com uma cara de mafioso. Ué, mafioso. Tá. Aquele jeitinho assim de olhar. Muito engraçado, é o baterista da banda. Então, quem quiser saber mais é traceband.com. Tô letrando traceband.com. E vamos, o que é que a gente vai ouvir deles? Vamos ouvir deles agora a música Price to Pay, que é do álbum Bittersweet. Um álbum muito bacana de 2001. Nosso tradutor tem alguma coisa a dizer, não? Price to Pay, preço a pagar, preço, né? Preço a pagar, exatamente. E agora Bittersweet. Bittersweet, que é o nome do álbum. Amargo e doce, né? É. Uma coisa agridoce. Na realidade, agridoce é sweet and sour. Olha aí. É amargo e doce. Amargo e doce. É amargo. Amargo e doce. É. Tradutor aqui nunca falha. É, tá pensando o quê? Você também com o Google Translator aí? Não, que Google Translator? Vai pra lá, ó. Eu tenho o Google na mente. Lord. Aí isso foi, ó, boa, hein? Boa, boa. Olha, é pauleira, hein, bicho? Sensacional, pauleira. Rapaz. Ó, você ouviu, garotinho, presta atenção. Você acabou de ouvir Trace com Price to Pay. E na sequência, você ouviu Andraus com In the Eyes of the Killer. No zoinho do matador. Isso é uma tradução literal. Ao pé muito da letra. Bem. Bom. A banda Andraus, eles têm uma história muito longa já do thrash metal em São Paulo. E, na verdade, eles se intitulam como Fast Thrash Metal. Fast. Olha aí. Ou seja, é um thrash... Eu percebi, era bem rápido mesmo. É um thrash metal rapidíssimo. E eles estão há mais de 14 anos nessa levada aí de música. Então, são guerreiros do thrash metal. Formado por Kleber Orcioli, que é vocal e guitarra. Ed C, que é o baixista, né? E também faz os backing vocals. Alexandre Brito, que é o baterista. E dá pra conhecer mais o som dos caras e realmente ver como eles são rápidos. myspace.com/andraus. Soletrando A-N-D-R-A-L-L-S. A banda podia chamar The Flash, né? É, The Flashes. Muito bom. E então agora vamos falar sobre Waslon. Waslon. Mais uma banda de São Paulo. Ó. Desculpe falar de frase banda de São Paulo, mas realmente são as bandas que eu conheci no programa. E é melhor também que no programa anterior também, ó. No programa anterior falamos só de banda lá do Nordeste, então vamos um pouco pra São Paulo. Não, é verdade, calúnias. É verdade. Olha, eu tô passeando Se encontrarem dinheiro meu em conta do exterior, é meu. É meu. Bom, gente, é o seguinte, eu estou falando mais de banda de São Paulo, porque são as bandas que eu mais conheço, que são as bandas que foram ao meu programa. Porque muitas bandas mandaram material pra gente na época do programa Metal Splash de outros estados e a gente só citava as bandas no programa. Essas a gente tá realmente em contato praticamente diário, porque a gente vai ao show das bandas porque é perto, a gente vai ao show das bandas porque é barato e a gente tá sempre em contato com eles porque são nossos amigos. Então, muito bem. Waslon, banda de São Paulo, mais uma de thrash metal. Os músicos do Waslon: Silvano Aguilera, vocal e guitarra; Rafael Iac, guitarrista; Francisco S. Júnior, que é o baixista; e o Fernando Oster, baterista. Waslon.com. Waslon, olha. E o nome da música? O nome da música é Mortal Effect. Efeito mortal, né? Muito olha bem. Olha isso. Tá vendo? Ó, o Dimitri já gostou da parada, hein? Tradutor aqui. Dimitri, também conhecido como Google Translator. Google Translator. Mais uma porrada aí na orelha do povo. Vamos lá. Pauleira aí, moçada. Metal! Cause Olha aí que beleza, hein? Primeiro, uma porrada do Oslon com Mortal Effect. E depois foi mais Google Translator, por favor. Efeito mortal, né? E depois, pra acalmar os ânimos, a gente veio com Quimera, com a música Distant Skies. Céus distantes. Olha, é poético. Olha que beleza, isso, hein? Poético, bacana. Uma curiosidade é que a banda Quimera é da minha terra natal, Guarulhos. Olha só. São Paulo, tá vendo? Conheço muito o aeroporto. Ah, sim. É muito... Já voou muito, só conhece o aeroporto, né? Só a parte nunca, de check-in. Nunca saí do aeroporto. Nossa. Nunca fui na calçada do aeroporto, pra falar a verdade. Só caramba, dentro, só ali dentro. Explica aí, então. Faça um pouco da Quimera. A Quimera é uma banda muito bacana, formada por músicos, assim... extremamente profissionais. Eles também têm estúdio próprio, que é o Flight Studio. E a banda Quimera teve uma participação muito especial, que foi no lançamento do meu primeiro livro, que é o Da Depressão à Criação. Foi um lançamento com um pocket recomendo, show. Recomendo. Li o livro, muito Opa. Bom. É um livro de poemas e crônicas. Muito e a banda é formada bom. por Bruno Santos, que é o guitarrista, Dani Kopek, que é o novo vocalista, Felipe Santos, baixista. O Marcelo Toselli acabou de sair da banda também, então a banda tá procurando pro novo baterista. E enquanto isso, o Rogério Oliveira, que é o guitarrista e também dono do Flight Studio, e o restante dos membros estão trabalhando em novas composições, novos trabalhos pra banda. E muito bacana o trabalho da Quimera, de Guarulhos. Quimera, se você procurar no MySpace ou no Google, é C-H-I-M-E-R-A-H. É Quimera com H no final. Ah, tá. Ok. Certo? É bem explicado. Bem detalhado. Vamos lá, o que é que a gente vai ouvir agora pra encerrar esse gramofone surreal? Metal! Pra encerrar o gramofone, temos Revivalence, mais uma banda de thrash metal. Pra poder dar uma animada, também são de São Paulo. E é uma banda, assim, que eles fazem um trabalho há muito tempo nessa linha. Eles já foram no Metal Splash, inclusive foi a banda que... mas deu sangue pelo programa também. Eles sempre estão divulgando, sempre ajudaram a divulgar a gente como o programa. Os músicos são Rod Stewart. Rod Stewart? Não! Opa! Nossa, que louco! Opa, Celebrity! Os músicos são. É que trocou, não era esse vocalista. Ah, tá. É ele Rod... saiu pra cantar standard. Fazer a carreira musiquinha. Solo. Bom, os músicos do Revivalence são Rod Starscream, vocal. Guilherme Spilak, guitarrista, que é genial. Chico Crestana, também outro guitarrista. Edson Grazeff, baterista. E Maurício Cliff Bertoni, baixista. Só gente fina na banda. Então é myspace.com/revivalence. Revivalence. Revivalence. Coitado do baixista, sempre fica por último, né? Olha só. É complicado. Nem isso. Sempre. Às vezes eu ponho o baterista por último. Olha aí, mas nunca o guitarrista, né? Guitarrista olha, não. Tá vendo? É, fazer o quê? Olha aí. Vamos ouvir então. Vamos ouvir. Som na caixa. to blame. Nothing can ease your pain. But you have the feeling of what you become. A slave of your routine. Look what they've done. Find a way to make you a part of the blame. They decided your path, and who shall reign? But still you seem to live, like I feel the pain. While all the guilty men are hit on the game. You don't know who is the heat of the day. My place. ground. Blood in your hands, there's nothing to do, so let them return. We are nothing but rotten bodies. We are nothing but dirt and grit. How can we think we're better than others? There is no one who's the best. We are nothing but rotten bodies. We are nothing but dirt and grit. How can we think we're better than others? There is no one born. Don't give yourself to these unnatural men. Vocês ouviram Reviolence com Modern Beast? Fera moderna! Olha aí, olha aí, é que beleza! Fera fashion! E ouviram duas músicas da banda Insane Creation. Da nossa olha querida aí. Elaine Trash Oliveira. Olha aí. E como se chamam essas músicas, Elaine? Fala um pouco delas aí, por favor. Nós ouvimos a Mind Bleeds Terror. A Mente Sangra Terror. Isso. Nossa. Bonito o nome. Charmoso. Uma música que chamou a atenção por exatamente ter o vocal, a mistura de vocais que eu mesma faço, que é o gutural e o vocal limpo, que a princípio não teria, mas o produtor Pedro Esteves, que é da banda Liar Symphony lá de Guarulhos também, ele resolveu falar assim, canta limpo agora que vai dar certo, então foi muito bacana. E a outra música que nós ouvimos é a música The Seasoned World. Mundo falecido, né? Mundo morto. Né? E essa música tem um clipe que vai sair dela. Em breve. Muito em breve. E nós da banda Insane Creation tivemos a honra de ter nosso querido cineasta Dimitri Cosma. Olha aí, jabá de novo. Jabá. Nosso Dimitri Cosma fazendo o nosso clipe com imagens incríveis. E a gente tá muito ansioso pra poder ver o resultado desse clipe. Então, vai estar aqui no Realmente. O site que mais faz jabá da história. Alto jabá. Não é qualquer jabá. Não. Olha, a gente contrata quem? Contrata entre aspas, né? Entre aspas, a gente faz contratos de parceria com quem a gente realmente conhece o trabalho e aprecia, né? Perfeitamente. Bom, e é isso, foram as indicações que eu tive pra esse dia de hoje. Uma coisa interessante, assim, falando da sua banda, assim, não é muito frequente no Brasil mulher fazer gutural, né? Fala um pouco sobre isso, acho que é legal a gente comentar. Boa pegada, Dimitri. Bom, eu canto gutural desde 2002, na minha primeiríssima banda, que foi a Anger Inc. E de lá pra cá eu vim cantando em outras bandas, tentando às vezes mudar um foco, não fazer o gutural tudo. Mas a penúltima banda que eu estive, que foi a Arm of Agony, eu fiz um show com eles. E a banda, a Insane Creation, né, alguns músicos da Insane Creation queriam formar uma banda e queriam chamar a vocalista pra poder participar. Então eles foram no show da Arm of Agony e eles falaram assim, queremos essa vocalista. Então eu falei assim, para de agourar pra eu sair da outra banda. Eu tentei permanecer nas duas, mas a Arm of Agony infelizmente acabou. Então eu acabei ficando só mais na Insane Creation mesmo. E esse fato de cantar gutural é uma coisa que chama atenção, porque eu subo no palco com essa cara assim de criança que de eu tenho. De menina. Menininha. Pequena menina. De totalmente criancinha. Aí chegou lá no palco, aí o povo fala, puta, lá vem mais uma bandinha de gothic metal. Lá vem Evanescence. Ai, lá vem, né? Aí eu começo a cantar, o cara fala, meu Deus, que demônio é esse? Tanto que no Metal Splash... Exorcista, chamou exorcista. É, no Metal Splash eu ganhei um apelido muito curioso, que era Chihuahua from Hell. Ah, muito bom. Sensacional. Chihuahua, porque eu sou pequenininha e eu sou irritante, né? A pessoa assim, com essa vozinha irritante. From Hell, porque quando eu tô no palco, eu viro capeta, né? Segundo a opinião geral da nação. E a voz sai desse jeito. Eu me sinto bem. Quem canta seus males espanta. Eu espanto todos os meus. Ou seja, as duas últimas músicas que vocês acabaram de ouvir foram da Elaine, acreditem ou não. É. Se não acreditarem também, não importa, não faz diferença nenhuma. Bom, eu vou passar aqui pra vocês o nome dos nossos... dos meus músicos, né? Fala aí pra gente. Opa, temos Elaine Thresh Oliveira nos vocais, Marco Villadala é um dos guitarristas, Caio Vendit é o outro guitarrista, o Caio Setterval é o baixista, e o Anderson Marques, que a gente apelidou de desenho, que o cara parece um rascunho do capeta. Figuraça, inclusive. Figuraça, ele é muito divertido, é o nosso baterista. O nosso MySpace é... myspace.com/insanecreationbr. Creation com K, viu, gente? Link no post, obviamente. Ok. E aí, Júlio? E aí também. O que acontece agora, nesse momento? Não, a gente fala o que a gente quer. Aqui o gramofone é surreal. Não tem regra, não. E a gente vai ter agora uma música bônus. Extra. Certo? Uma música que não é metal. Atenção. Não é metal. Na verdade, é uma baladinha de metal, não é? Não, é uma balada. Praticamente um Roupa Nova. Vixe, tomei na vacalha, meu irmão. Não, vamos escutar Elaine Oliveira agora, porque... Tira o trash nesse momento. Tira o trash, porque não é trash, é thrash. Trash. Nesse momento... Thrash. Nesse momento sublime, não existe o thrash. Exato. Exatamente. É só Elaine Oliveira. Elaine Oliveira. Elaine, fala aí da música, a gente já vai pra música, e aí, assim, você já pode dizer tchau, inclusive, porque a gente já não volta mais. Brevemente falando, é a música do meu primeiro projeto solo, que é o projeto O Caminho, que é um CD que vai ser lançado no meu próximo livro. Ainda com o título em off, porque eu não posso divulgar. E a música se chama Trying. Quem criou a música juntamente comigo? Trying. Tentando. Isso muito bem, nosso Google Translator. E quem criou a música comigo inicialmente foi um músico de Guarulhos chamado Daniel Cesário. Nós gravamos a música em voz e violão e a ideia era prosseguir incrementando com mais instrumentos. Porém, não deu pra continuar o esquema de gravação com o Daniel pela dificuldade de horários e agenda. Então, eu procurei um produtor musical que fosse musicar as minhas 10 músicas que estarão presentes nesse álbum do projeto O Caminho. Foi o produtor Thiago Larentes, que, se vocês têm uma boa memória, eu citei o Thiago na primeiríssima banda que eu falei hoje. Não vamos falar o nome, não vamos falar o nome. Quem tiver curiosidade, volta lá. Vai ouvir tudo. Compõe a primeira banda. O Thiago faz um trabalho incrível. Ele transformou essa música que eu criei com o Daniel Cesário. E virou isso aí que vocês vão escutar agora, que é a Trying. Então, gente, muito obrigada. Adorei estar aqui participando com vocês. Adorei divulgar meu trabalho e indicar as bandas que eu mais aprecio, que mais tiveram uma participação importante no Metal Splash. Existem outras, claro, mas o tempo não permite citar. Vou falar brevemente. Tem a Raveland, tem a Nervosa Thrash, que é a banda formada só por mulheres. Tem a Insanity Force, também só por mulheres. Tem a Sarcastic. E tem muitas outras que participaram do programa, então... Quem sabe num próximo, né? É. Gramofone Surreal. Eu cito por categorias, né? Pode ser por estilos. O ouvinte já começa a perceber que aqui no gramofone não tem regra. A regra é uma só. Se você não tem mídia, se você não toca na rádio X, na rádio Y... Né? Você vai tocar no gramofone Surreal. Se você não toca na TV X ou Y... Se você não paga jabá pra TV aberta, pra rádio importante aí... Vem pra cá. Temos o coração aberto. Galera que quiser entrar em contato... Mandem seu trabalho, a gente tá completamente aberto pra receber. Ui! A gente vai... O Dimitri muito mais do que não, eu, na realidade. Peraí. O Júlio que é o que é responsável pela abertura. Exato, eu sou responsável pela abertura, mas quem abre é ele, entendeu? Então assim... Gente, eu sou eu uma... Eu só aperto o botão. A Helene aqui tá neutra aqui na coisa. Eu sou uma donzela, gente, me respeitem. A Helene já é uma convidada, no momento, se tornando uma convidada fixa. Eita, é Comentem nóis. Também o que acham de Helene, falem mal de Helene. Porque se vocês falarem mal, aí é que a gente vai contratar. Aí a gente mesmo. Vai contratar mesmo. Então falem mal, gente, falem mal de mim. Falem mal, mas falem de mim. Taquem pedrada na Elane, por favor. E assim, não deixem de mandar o material de vocês. A gente precisa do material de vocês. A gente quer divulgar trabalho independente. O objetivo do Gramofone Surreal é esse. Não importa o estilo, não importa não nada. Pode estilo. Ser forró, pode ser forró, frevo. Pode ser metal. Funk. Funk bom, né? Não funk carioca, não. Né? Funk carioca vai pro meio do inferno e vai... Não manda, funk carioca não manda, não. Se você faz funk carioca, vai... Se mata! Se você pudesse matar, a gente agradece. Na realidade, o funk carioca, ele já tem vários canais, ele não precisa do Surreal Mix. Não precisa de nada. Ele precisa de uma bomba. A gente quer divulgar quem precisa de divulgação. Exatamente. É isso aí. Certo? Não, e quem tem trabalho legal, tá? O funk carioca já tá tranquilo, deixa os caras quietos lá. Mas assim, a gente não vai divulgar qualquer um, a gente vai ouvir se a gente gostar. Isso. E se tiver dentro da proposta do programa, música independente, de qualidade, isso. A gente vai divulgar. E a gente não vai tá divulgar qualquer ficando um. Nervoso. E pra encerrar, o webclipe da música Trying também está disponível no... YouTube. Nosso querido... Então você vai botar o link no negócio lá? Link no post, obviamente. Então, também é conhecido como YouTube, por alguns. YouTube pelos gays. YouTube. Não sei se são gays, mas YouTube. Alguns falam eu YouTube. Como eu não sou gay, eu falo YouTube. Quem é gay, se quiser falar YouTube... Não, gay fala YouTube. Olha aí. Galera, vamos lá. A gente tá trolando demais. Vamos. Elane Oliveira com Trying. Tchau, até o próximo Gramofone Surreal. Até o próximo. Muito obrigada e até breve. Valeu.